Temporal de lágrimas nos olhos vai caindo no papel, molhando sem querer os versos que eu faço pra tentar te convencer que a vida sem você é tão sem graça, que o sol não brilha mais sem teu olhar, que a solidão me aperta o peito à noite me fazendo assim chorar. Um rio de saudade no meu peito desaguando por você. Eu tento disfarçar que não te amo, mas no fundo é só mentira. Pois toda noite tento te encontrar em sonhos, pra te falar de vez dessa paixão. E assim, quem sabe, adoçar um pouco o amargo desta solidão. Saudade sua, noite sem lua. Me diga, amor, agora o que eu faço, pois aqui é teu lugar. Volta pra casa, tente entender que eu faço qualquer coisa nessa vida, meu amor, pra ter você. Saudade no meu peito desaguando por você. Eu tento disfarçar que não te amo, mas no fundo é só mentira. Pois toda noite tento te encontrar em sonhos, pra te falar de vez dessa paixão. E assim, quem sabe, adoçar um pouco o amargo desta solidão. Saudade sua, noite sem lua. Me diga, amor, agora o que eu faço, pois aqui é teu lugar. Volta pra casa, tente entender que eu faço qualquer coisa nessa vida, meu amor, pra ter.